com vocês o nosso amigo Fagner. Eu tenho andado tão carente, tão fora do ar, com o coração desesperado pra te encontrar, querendo teu amor. Vê se me liga, pelo menos me dá um sinal. O teu silêncio me machuca, me faz tanto mal, me causa tanta dor. E às vezes choro com saudade de nós dois, quando escuto nossa música tocar. Eu vejo um filme, nossa história de amor, que ainda vive em mim. Você não sai de mim. Com saudade de nós dois, quando escuto nossa música tocar, eu vejo o filme, nossa história de amor, que ainda vive em mim. Você não sai de mim. Sem você por perto, meu mundo é deserto, é um mar que secou. O sol não tem brilho, o amor não tem trilho, sem rumo e sem direção. Sem você ao meu lado, está tudo errado, vou enlouquecer. É fogo cruzado, é campo minado, pra onde correr? E o que é que eu vou fazer aqui sem ter você? Você por perto, meu mundo é deserto, é um mar que secou. O sol não tem brilho, o amor não tem brilho, sem nome, sem direção. Sem você no meu lado, está tudo errado, vou enlouquecer. É fogo cruzado, é um campo minado, pra onde correr? E o que é que eu vou fazer?